tempos que não voltam. Lembrei quando pivete, nós dois bolando um beck, e nosso sincero amato na face, um sorriso alegre. Crescemos juntos em primo, um ajudava o outro. Pra mim, você tá vivo, mas não nesse mundo louco, onde as trevas imperam no corações, na favela, ali no beco, na bocada, no mano que vai parcela. Todo mundo sente a falta da sua presença. Olha na foto, não é fácil perceber sua ausência. Não é fácil pra mim, pra nós, pra todos que perderam alguém. Só quem sofreu, viveu, sabe o valor que isso aqui tem. Dinheiro nenhum vai te trazer de volta. Que o Senhor conforte os corações de quem hoje chora. Isso é tempo que não volta mais, não volta mais. Pra todos que se for estejam em paz. E não é fácil perder o ente querido. Esteja em paz com o Senhor Jesus Cristo. Isso é tempo que não volta mais. Pra todos que se for esteja em paz. E não é fácil perder o ente querido. Esteja em paz com o Senhor Jesus Cristo. A mente pesa, neurônios fervem. Semblante frio, o que sucede? Revolta e mais revoltas, vingança vem a toda hora. Sangue e mais sangue se resulta em sangue. Morre um, nasce três e multiplica as gangue. Essa porra nunca muda, já virou um ciclo. Muitos entram e poucos saem vivo. Águas lindas, terra sem lei. Aonde malandro por muito tempo não vira rei. Jardim Brasília, Jardim 4, muitos já se foram, vários aliados. Emanuel, Raimundo, Frank e Massinho, Aélio, Alino, Zói e o Ratinho. Descansem em paz aí, guerreiros, tão fazendo falta. Deus sabe de todas as coisas e ele não falha. Isso é tempo que não volta mais. Pra todos que se for esteja em paz. E não é fácil perder o ente querido. Esteja em paz com o Senhor Jesus Cristo. Isso é tempo que não volta mais. Pra todos que se for esteja em paz. E não é fácil perder o ente querido. Esteja em paz com o Senhor Jesus Cristo.